Now, it's the time. It's the time. Buffalo. Now, it's the turn of the animal, Marajoara. O Búfalo do Marajó. O Búfalo do Marajó. Vem fazer um chifrinho, véi. Agora é o Búfalo do Marajó. É o Búfalo do Marajó. Movidas pela audácia e coragem da criatividade do homem para dar vida ao respeitado animal. Brasil! Búfalo é vivo na evolução. Bravo! Bora, meu animal! Bora começar! Temido. Imponente. Majestoso e voraz. Búfalo do Marajó. A evolução. Apresentando agora o maior show de aparelhagem do Brasil. Telões. Telões. Telões. Telões. Luzes, luzes, luzes, luzes. E a fé. Sejam bem-vindos e preparem-se. Preparem-se. O maestro chegou. E agora, agora, agora, agora. Meu maestro Davidson, coloque essa galera pra cima. Bem pra cima. Bora começar, meu animal! Alô, seu Caetano! Fomos bons amantes. Pois seu amor para um outro amor, eu vou correr pra longe de ti, voltar a sorrir, jogar no lixo tudo que passou. Oh, um animal começando em São Caetano, do jeito que a galera gosta. E quem é de São Caetano, joga a mãozinha pra cima que eu quero ver! Marajó! Bora, meu animal, vamos começar, garoto! Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima! Só quem tá solteiro, joga a mãozinha lá em cima! Bate na palma da mão! Na palma da mão! Na palma da mão! E quem não tem hora pra chegar em casa, faz barulho! Segundo! Bora começar! Bora começar! 3, 2, 1! Começando a pressão, meu animal. Começando a pressão, meu animal. Deixa no escurinho, deixa no escurinho. E quem gosta do escurinho faz barulho. Quem gosta de fazer a mão no escurinho faz barulho. Deixa no escurinho, deixa no escurinho. Acende! Olha só, olha só. É na pressão, São Caetano, vai! Vem periquita! Não tem hora pra chegar em casa hoje, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Quem vai chegar em casa muito chapado hoje faz barulho. A torcida do Paysandu dá um grito. A torcida do Clube do Remo dá um grito. Bora, bora, bora, bora. Eu preciso te ter. Meu fechamento é você. Moção. Não preciso mais beber. E o quê? Me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Bora, punhoca! E os copos personalizados do animal! Papai te ama, te ama, te ama! É pressão no animal! Um, dois, três, agora! Going to the party, have a rich time. E doida! In the desert, blowing up the sunshine. E a mãozinha vai pra cima, mãozinha pra cima. Quem vai chegar em casa muito chapado? Bota pra cima, bota lá em cima, bota pra cima. Bota a latinha pro alto, latinha pro alto. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. E quem não gosta de cerveja e gosta de uísque, faz o quê? Levanta o uísque pro alto. Levanta o uísque pro alto. Levanta o uísque pro alto. Levanta o uísque pro alto. Levanta o uísque pro alto. Levanta o uísque pro alto. Levanta o uísque pro alto. Aqui com a gente, frente a frente com o animal, Rodrigo, Bruninha, Rafael, Neto, Júnior, João, GD7 do Jaderlândia. Alô, São Caetano! Vem pra minhas primas do bairro Pepeua. Valeu! Então rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai. Rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, as novinhas passam mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, e a novinha passa mal. Pra cima! O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai... Obrigado, Gugu Lugarini, meu parceiro, DJ Paulinho de Belense! Tá aqui virando tudo no animal também, valeu, Paulinho! Burra, burra, burra, então fica de quatro novinha pra mim e começa a empinar. Então fica de quatro novinha pra mim. No G15 vai empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. E então desce novinha, então sobe novinha. Obrigado, Gugu Lugarini também! Ele tá de volta, né? Nosso vereador Melo de Marituba! O padrinho do animal! Obrigado, viu, meu vereador? Quanto tempo, é muito bom revê-lo aqui no show do animal, garoto! Um exemplo de DJ mulher! Ele também é padrinho aí do bloco Família Mirizal, meu irmão! Tá no apoio total do animal, obrigado, viu, meu vereador Belo? Fala aí, bloco Família Mirizal, meu titio Kleber também, o Fabinho tá aí com a gente! Nossa galera de Marituba do bloco Família Mirizal! O Jabota acessou um! O nosso vereador Melo tá aí também! Alô, Júlio, do Agostinho, alô, Luan, alô, Lília! Nosso secretário de cultura, o Gleison! Tá aqui com a gente nessa beira, tio Rex e a galera do Tauá! Alô, Gleison, ele toda a comitiva! Davidson! Curtição no animal! Curtição, estourei logo o Xandão. É de lei botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho surto. O que essa Leia! Que a Leia, né? Prata, o e o Choca também, obrigado, Gondor do Garim. União do Badala Shopping também, o Theo. Aliás, a União do Badala Shopping, Theo. Os malvalados e a família vem-te embora. O Girassol, alô, Marlon. Valtinho do Pereira. Todos os pocadomos. Linda, sensual do jeito que os moleques pira. Sou linda menina que chega roubando a cena. A calcada tá de olho e a valete não esquenta. Viviane. Bora, meu animal, bota a pressão. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria. Vai, a putaria. Desce a bunda batendo, desce a bunda batendo, desce a bunda batendo. Bora pra fora, pra fora, pra fora. E a periquita. Você me deixa louca, botando a p*** toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho... Maiara, Tainara, Ivone, estão aqui com a gente, beijão pra vocês, meninas. Valeu, com todo carinho. Hoje o Júnior do Gurgino de Marituba trouxe o seu motora Emerson de Marituba, meu irmão. Como é que você tá, hein? Vai! Ela tá quinta, e ela tá quinta. Patrick Melo, a Carla e toda a galera aí com a gente. Sento devagarinho, só pra te dar prazer. Mas quando eu ficar louca, eu falo pra você. Bota, tira, tira, bota, bota, tira, tira, bota, bota, tira, tira, bota, bota, tira, tira, bota, tira. DJ Thiago Pratiquê. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta,

decotar. Chama, chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima, entrar no clima. Fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Mami, o Enzo e a família tô curtindo de Marituba, pode crer, garoto. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, po, hacen un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo. Diciéndole que no es que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos. Logo mais o nosso animal em Santa Maria do Pará, meu irmão. Vai ser bom demais. Bora, meu berê. Maria do Melo aqui com a gente lá de Marituba. É o padrinho do Búfalo, meu irmão. Esse é muito velha guarda. Ele, o Titio Kleber. Padrinho também aí, meu amigo Melo. Do bloco Família Mirinzão. O bloco que vai arrebentar em Marituba, pode crer, viu, garoto? Quarta-feira de cinzas. Tem ele, tem ele. Falou. Vamos pegando como animales. E eu hoje estou aqui imaginando. Sexy baila e me. Hoje estou aqui imaginando. Sexy baila e me deja com la. Essa, meu amigo Gleison, dá valor, minha irmã. É a Tio Rex. Eu vou deixar você partir pra nunca mais. Um abraço aí, nossa amiga Laiane, o Glauber, Vanessa. Também curtindo aqui o nosso animal. O Búfalo do Marajó. O que me fez sofrer. Família Sem Miséria de São Gaetano. Caetanópolis, meu irmão, é o nome, viu? Zezinho da equipe Choptel do Marex. Se a ficha 28 do Tauá eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do Tauá eu vou ficar. Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Agora vai pegar. Acho que tava de quarentena, diz. Chora não, bebê, é só alegria aqui no animal. Viviane Batidão. DJ Betinho Isabelense. Um doce em novembro foi quando eu... E a galera das fronteiras já estão na área, meu irmão. Meu amigo, fiel escudeiro, Fabrício Pinheiro, ele é a primeira dama, ele... O meu grande amigo Júnior, tô de boa também, tá aí na área. Ele é Débora, meu amigo Louro da Nike. Alô, Louro! Pode crer, garoto, tamo junto! Leio e releio mensagens antigas de celular. Sua imagem vindo embora, não paro de... Equipe Cão também tá na área. Vou sair sem rumo, sozinha... DJ Cadu e toda a família Ingra. Pra te dizer, meu amor, me perdoa. Vai, São Caetano! Se eu errei, te peço, perdoe. Não sei mais o que fazer sem você aqui. Se eu errei, te peço, perdoe. No vacilo eu te perdi. O Búfalo do... O Búfalo do Marajó! Mãozinha pro céu, mãozinha pro céu, mãozinha pro céu, pro céu, pro céu, pro céu, pro céu, pro céu, agora! Já! É, E não tem hora pra acabar, meu irmão. É rock doido. O rock é doido. O rock é doido. O rock é doido. É rock doido. É rock. O pai São Caetano. É, quem diria, hein? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. É, quem diria, hein? Quem diria? Eu de Camaro dentro da... Alisson Carmona também, velha guarda aqui. O meu parceiro. Galera de vigia, valeu, Madison! Ele tá na área, garoto! Esse é velha guarda mesmo, esse é velha guarda mesmo, esse é velha guarda mesmo, esse é velha guarda mesmo. Traz a nossa dança, escuta o nosso som. Pra comemorar, eu vou fazer chover Xandão. Hoje a noite é nossa, nós tá fazendo a onda. Avisa as mulheres que é tudo na nossa. Banho de Xandão, vai! Toma, toma, toma, toma, banho de Xandão. Bolão, brinca! Baio! Lairinei, Ricardo 01, periquito, atitude de vigia. Te trago no meu quarto e faço teu corpo gritar, gritar. Bora, Júnior, tô curtindo, alô, Lilian. Alô, Luan. No sexo do meu show, faço você delirar, vem por cima. Lala também tá aí com a gente, super primos. Paulo, Thiago. Numa nova posição. E o Tinho, Romário, Rafael, Ramon, Robson de Macapá, da Barreta. Tio Kleber. Alô, Fabinho. A gente enlouquecendo, pirando o cabeção, o rei da madeira, alô Fabinho! Um abraço pra você, Ju, tô de bom, e a primeira dama, obrigado pelo carinho, enfim, toda a galera já detonando, esfocando tudo, hein, né? Bora Costela, bora Thiago, bora Costela, será? Alô Melri! Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. No baile da 17, noite da Catucadão. No baile da Marconi, noite da Catucadão. Vitor Pitbull também de Coraci, União de Santo Isabel aqui com a gente no Animal. Obrigado pelo carinho. A família, os mal falados da lei, Paulinha, Playboy. E a sua primeira dama, Luane Melo, aqui com a gente, o Maldinho Sem Limite também, e a sua amada Larissa, Zezinho, alô Marlon. Vamos parar. Ele ponte lá. Alô Melri. Pra quem vai chegar em casa muito chapado hoje. Tá todo mundo louco. Louco, louco. Tá todo mundo louco. Louco, louco. O áudio som digital, tá chegando o som do povo. Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Alô, Melri! Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Bora misturar, vai! E agora, vai! Pra quem é bom de caqueado? Cyber carimbó, cyber, cyber carimbó, cyber, cyber carimbó. Búfalo. Cuxela, DJ Thiago, Presqueira, o assessor do nosso vereador Melo tá aqui na área. Vai. Olha o carimbó, carimbó, carimbó, vai. Loucura! Bicho! E aí, espetacular! Amiga Luaninha, Davidson está aí com a gente! Grande Luaninha, a princesinha da família Benezão! Obrigado, Luaninha! Ela está aí detonando, arrebentando, sacudindo a Amazônia! Marajó. Olha o batidão, meu animal! No funk, no funk, no funk, no funk, no funk, no funk. Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Por quê? A sua presença. O quê? Me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão. Me deu onda. Que vontade de te ter. Garota, eu gosto de você. Fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ter. Garota, eu gosto de você. Fazer o quê? O pai te ama, é. O pai te ama, é. O pai te ama, é. O pai te ama. Bora, bora, bora, bora sim! Bota as mãozinhas pro céu aí, só quem vai chegar em casa muito chapado hoje! Quem tá muito feliz, bota pra cima! Louco, louco, louco, louco, todo mundo louco. Louco, louco, louco, louco, todo mundo louco. Júnior, tô de boa, ele a Débora aqui no animal, no animal, no animal. Muito louco. Fabrício Pinheiro, Dona Ellen também. Bora, louro da Nike. Espetacular, ele dá valor, meu irmão. As Vegas Primas também. Do bairro do Pepeu. O bonde tá formado aqui no animal, garoto. Fica maluca automaticamente. Quando ela escuta. Família Sem Miséria, o Breno. O Deco também. Marcos. Breno Vitor, o Zé e o DJ Lobo. Toda a galera do Pepeu. Vai tremendo a bunda. É o bonde do TT. Ela não precisa de play porque já vive no automático. Pensar que eu não sei, mas sou um tanto problemático. Bem que eu avisei. Essa cintura de elástico merece replay. E eu acho isso fantástico. Já disse que amei, que amei, que amei. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embasar. Ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embasar. Ela fica maluca. Bora, Mandela! Bora, Titio Kleber! Conheci o Mandela. CDs ao vivo da festa de hoje, já viram pra galera aí da parte do DJ Rafael. Cassiano. A primeira parte, já que com o Totozinho da evolução. Eu vi como ela se assanha. Agora que eu me perceber, namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi várias piranhas, depois que eu vi como ela se... Alô, Diego! Chega aí, Diego! Depois que eu vi como ela se assanha, agora que eu me percebi. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Mas quando o cara tá namorando e ele de repente aí briga com a namorada, o que que ele faz? Fala pra mim, fala pra mim. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Partiu aonde é o Mandela. Fui. Partiu aonde é o Mandela. Fui. Partiu aonde é o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui. Partiu aonde é o Mandela. Fui. Partiu. Bora, Gleison! Tua secretária de cultura lá do Tauá tá aqui com a gente, da Tio Rex também! Partiu aonde é o Mandela. Fui. Partiu aonde é o Mandela. O Valdinho, seu irmão, Braca também, equipe Espocadão, obrigado pelo carinho desde sempre com a gente. Motora particular Branco também, esse é velha guarda. Alô, Branco! Bora, Braca! Tamo junto! Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não briga. Explode tudo! Explosão. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sai o bunda no chão, chão. Aê, titio, é agora, papai. Chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Show! E aí, espetacular? Nossa equipe caça-barra aí com a gente, Davidson! Enlouquecendo! E também o vinhão aí do Luan, tô curtindo! Grande! Obrigado pelo carinho! E o assessor Gorila aí com a gente! Grande Gorila, assessor do nosso vereador Melo! Obrigado pelo carinho! Um abraço pra você! Bora lá, lá! Sacode, Lala! Essa novinha é terrorista. Nosso vereador Melo tá no circuito, meu irmão! Um dos grandes apoiadores aí do nosso movimento. Obrigado pelo carinho, viu, meu vereador? Desde sempre, meu irmão! Ele tá com a gente, valeu, viu, meu vereador Melo! O padrinho também do Bloco Família Mirizal! Com ela não, é muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sai o bumbum no chão, chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Obrigado, meu amigo Mota! Tá aqui com a gente também, a bordo do animal, valeu, viu, Mota? Esse é parceiro aqui do Búfalo do Marajó! Luciano, não chega aí no House Mix, garoto! É Búfalo do Marajó. Ai. Bora fazer assim agora, ó. Oh, me mata! Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Família Trinca, Baixão Quebra, Vandinho da Vigia. Mas só que deu errado, deixa eu te contar. Eu não se liguinha, meus amigos na balada. Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, não deu certo não. Melhor mexer com o fígado do que com cara. E meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Bora beber! Bora beber! David dos Perdidos aqui no Búfalo. Obrigado, viu, David? Solteiro de novo, meus amigos, voltei. pressão, tá na área. Aqui meus amigos, voltei, tava ficando. Para beber, que eu tô solteiro. Falou. Davidson. Maestro, DJ Davidson. Comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar, mas só que deu errado. Deixa eu te contar. Eu no cineminha, meus amigos na balada. Eu tomando sorvete, o aqui fruta na cachaça. Pois é, meu amigo, não deu certo, né? Que não, Miguel? Mexer com fígado do que com coração. Bora, Sandrão. Olha, Sandrão, eu voltei. Vai. Ela domina o funk, ela gosta de pop, ela viaja no reggae e pira no rock. Ela se amarra, jaiô do Carlinhos Brown e no som do David Guetta Internacional. Mas quando toca o safadão, Elisiene Sacramento tá aqui com a gente de Souri. Tá na área. Maestro DJ Leandro Pressão, meu parceiro do Clube Jovem. A fera Marajoara, obrigado pelo carinho. Devagar, devagar. Dia 1º de abril. Espetacular, é o aniversário do homem, meu irmão, tá chegando. Tá no Recreio de Ananindeua, o Falo do Marajó e Popson Águia da Amazônia. Sobe na cadeira, é brincadeira, meu irmão. Desce até o chão. Vai. E ela sobe na cadeira e começa a rebolar. E desce devagar. Desce devagar. Devagar, devagar, devagar, devagar. Durão, né? Dá o Anderson do Passinho. Catatal da 100% Constituição do Dauá. Tecladinho do Jefa. Cadê guitarra? Agora vai. Meu amigo Lala, super primos de Marituba, tá na área, alô Lala! Ela domina o funk, ela gosta de pop. Ela viaja no reggae e pira no rock. Ela se amarra na jaiô do Carlinhos Brown e no som do David Guetta Internacional. Mas quando o Gisele, Carol Soares, Rayana Soares, a Jéssica Albuquerque, a Zane, a Maiane e a Nanda Punzel. Estão aqui com a gente, o Pum de Todo. Aliado, meu irmão, é só chegar. Então pronto. Ela desce até embaixo, ela desce direitinho, devagar. Devagar, devagar, devagarinho. Ela desce até embaixo. Aí ela sabe na cara. Família Sem Miséria também, o Bruno, Sandro, Deco, o Murilo, o Nalber, Vitor, Carequinha, a galera do bairro 13. Dessa menina assim, devagar. Estúdio 10 Produções, a sua melhor produção é aqui.